48, 2 minutos para que o Brasil seja desclassificado. 1 Honduras, 0 Brasil. Cobrança forte. Tá por lá o Marcos. Domina o Marcos. Juninho Pernambucano vem buscar. Que coisa, hein, gente? Perdendo para Honduras, né, amigo? Aí vem Júnior. Faz a finta. Para Juninho Pernambucano. Insiste o Brasil. Tenta o toque, toque errado. Tem que jogar para a área, amigo. Falta um minuto. Tem que jogar para a área para ver o que acontece. E lá vem o Pérez. Juninho Paulista. Olha a chance no segundo gol de Honduras. Tocou para o meio, Enio Marcos. Gol! De Honduras! Martínez pelo meio, 2 a 0 Honduras. O Brasil está fora, o Brasil vai para casa. Honduras joga a semifinal. Uma página inacreditável de tristeza do futebol brasileiro. Não só perde, é desclassificado, mas toma 2 do time de Honduras. 49-40. México e Uruguai. Colômbia, Honduras e o Brasil vai para casa. Batido inapelavelmente no segundo tempo pela seleção de Honduras. 2 a 0 Honduras. Você vê a subida desse Pérez que anulou o Denilson e botou ali o Martínez na cara do gol para fazer o gol. Agora pode terminar. 50 minutos vai acabar. Belletti vai para o ataque. Acabou! Final de jogo em Manizales. Honduras, uma vitória histórica. Vai ser feriado no país. E o Brasil, uma derrota também histórica. Lamentável, profundamente lamentável. É agora parar, pensar e ver como se, o que se faz para jogar com o Paraguai dia 15.